Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita, que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com imensa alegria que iniciamos a nossa tarefa na noite de hoje, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Hoje é dia 10 de novembro do ano de 2017. Agora são 20 horas e 2 minutos dessa noite quente que está prometendo chuva aí de sexta-feira. Começa agora o programa Visão Espírita. Neste programa serão discutidos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem nos acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus. Participa do programa dessa noite o nosso amigo Alex Bonafini. Daqui a alguns instantes a gente vai falar com ele. O Espírito de Verdade, em resposta à questão número 87, em O Livro dos Espíritos, afirma: eles, os Espíritos, estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Você que está nos ouvindo, participe, envie as suas dúvidas ou seus comentários através do telefone 2105-6611 ou pela internet no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. Deixe seu recado, faça sua pergunta, a sua participação é sempre muito importante. Todo início de programa nós selecionamos algumas datas para serem lembradas. Hoje nós encontramos aqui no dia 12 de novembro, então, no próximo domingo, né? É o Dia Nacional da Liberdade, um dia em que se celebra o Dia Nacional da Liberdade. Com isso, nós selecionamos como texto para iniciar o nosso programa do Espírito Emmanuel, denominado Perdão e Liberdade, texto extraído da obra Trevo de Ideias, psicografada por Chico Xavier. Aprendamos a perdoar, conquistando a liberdade de servir. É imprescindível esquecer o mal para que o bem se efetue. Onde trabalhes, guarda o entendimento fraterno, a fim de que a sombra não te algeme o espírito ao desespero. Onde estiveres e onde fores, lembra-te do perdão incondicional, para que o auxílio dos outros te assegure paz à vida. É indispensável que a compreensão reine hoje entre nós, para que amanhã não estejamos encarcerados nas redes das trevas. A morte não é libertação pura e simples. Desencarnar-se a alma do corpo não é exonerar-se dos sentimentos que lhe são próprios. Muitos conduzem consigo, além túmulo, uma taça de fel envenenado, com que aniquilam os melhores sonhos dos que ficaram na terra. E muitos dos que ficam na terra conservam consigo no coração um vaso de fogo vivo com que destroem as melhores esperanças dos que demandam o cinzento portal do túmulo. Não procures para tua alma o inferno invisível do ódio. Acomoda-te com o adversário ainda hoje, procurando entendê-lo e servi-lo, para que amanhã não te matricules em aflitivas contendas com forças ocultas. Transferir a reconciliação para o caminho da morte é atormentar o caminho da própria vida. Desculpa sempre, reconhecendo que não prescindimos da paciência alheia. Nem sempre somos nós a vítima real, de vez que, por atitudes imanifestas, induzimos o próximo a agir contra nós, convertendo-nos, ante os tribunais da justiça divina, em autores intelectuais dos delitos que passamos a lamentar indebitamente. Toda intolerância é violência. Toda aspereza avinagrada é crueldade. Quase sempre, a crítica é corrosivo do bem, tanto quanto a acusação habitualmente é um chicote de brasas. E sabendo que encontraremos na estrada a projeção de nós mesmos, conservemos o perdão por defensor de nossa liberdade, ajudando agora, para que não sejamos desajustados depois. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de luz, de paz e de espiritualidade, é que eu posso, enfim, cumprimentar o meu amigo. Boa noite, meu amigo Alex Bonafini. Boa noite, Wilson. Boa noite, amigos ouvintes. Que a paz de Jesus esteja com todos nós nesta noite bendita. O perdão. Um dos ensinamentos mais importantes que foram trazidos à Terra, não só por Jesus, porque antes dele outros vieram para ensinar, mas nenhum dos que vieram antes de Jesus falaram tão bem a respeito do perdão, principalmente naquela passagem da mulher adúltera, em que levavam-na para ser apedrejada e queriam testar o Mestre Jesus, dizendo para ele: Mestre, segundo a lei de Moisés, essa mulher que foi pega em adultério deve ser apedrejada. O que vós diz a respeito disso? E é uma situação muito difícil que fariseus e saduceus colocam em Jesus. Porque se ele fala, não, vamos utilizar a lei do amor, não vamos apedrejá-la, eles simplesmente iriam responder para Jesus: você está indo contra a lei de Moisés. Então, é vós que vai ser morto, porque quem é contra a lei de Moisés tinha que ser morto. E se ele falasse sim, apedrejem-na, aí eles falariam: então você não veio para praticar a lei de amor, você é igual a nós. Mas Jesus, com a sua consciência cósmica, governador planetário, com a inteligência que lhe era cabível, porque as pessoas veem Jesus apenas como um homem de luz no sentido teológico da palavra, mas deixam de ver o homem mais inteligente que pisou a face da terra. O educador, não é? O educador, o mestre. O mestre, né? Na terminologia correta. Ele simplesmente responde: aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Porque antes disso, ele houvera captado o psiquismo de cada um daqueles seres e verificado que eles tinham erros, como todos nós temos. Tanto é que Jesus escreve na areia, na passagem fala. Mas o que ele escrevia? Eles se aproximam e está escrito: ladrão, corrupto. Aí é que ele já se identifica com aquilo. Aí é de mim que ele está falando ali, ele sabe alguma coisa. Estuprador, assassino. Então Jesus captava aqueles homens com a pedra na mão, que eles tinham problemas morais, não é? Então quando ele diz isso, as pessoas falam: ele captou a mim, então eu não posso. Porque Jesus tinha o poder da dupla vista, ou da segunda vista, como afirma Allan Kardec no Livro dos Médiuns e no próprio Livro dos Espíritos. Então, nós verificamos que aí se inicia o conceito do perdão sobre a face da Terra de forma profunda, Wilson. Porque antes de Jesus, de acordo com a lei de talião, lei de tal e qual, por exemplo, se você tinha uma fazenda e eu fosse lá e roubasse sua fazenda, você tinha o direito de ir na minha propriedade, pegar tudo que eu tenho, botar fogo na propriedade e matar todo mundo. Ninguém faria nada. Mas após Jesus aparecer, há uma modificação no Código Penal da maioria dos países da Terra. Porque as pessoas tidas como culpadas, elas têm o direito de defesa. Não é? E a morte não é a palavra final para os delitos. É ainda para os países que materialistas veem que o extermínio resolve. E nós vemos que lá nos Estados Unidos, onde a pena de morte ela é uma pena comum, tem sempre morticínios diversos. Então nós verificamos que o perdão, que é irmão dileto do amor, é o melhor caminho para alcançarmos a paz e a harmonia sobre a face da Terra. Porque, contrário ao egoísmo, porque o egoísta nunca vai perdoar, como ele só pensa em si mesmo, ele não é capaz de olhar a dor alheia, o problema alheio, ele não é capaz de compreender e tolerar. Então, para isso, é necessário ter grande parcela de altruísmo. Você deixar de pensar em si mesmo, sair do seu ambiente para pensar no próximo. Daí, perdoar não é fácil. E o perdão é uma coisa interessante, né, da gente compreender o mecanismo. Quando uma pessoa supostamente nos ofende, ela estaria contra qual lei? Qual lei ela estaria infringindo quando uma pessoa nos ofende? Vamos considerar que nós sejamos inocentes, o que nem sempre é verdade. O texto trata disso daqui, eu vou até comentar depois, eu achei muito interessante o que o autor espiritual Emmanuel coloca aqui. Ele diz que, por atitudes imanifestas, nós mesmos induzimos o próximo a agir contra nós. Quer dizer, nós, mesmo sem nos apercebermos disso, nós fazemos com que o outro, né, sinta raiva ou haja em fúria que nos prejudique. Aí, neste caso, ele conclui aqui dizendo que nós, então, ante os tribunais divinos, né, a justiça divina, somos considerados, nesses casos, como autores intelectuais. Olha, esse é um termo que está dentro da nossa, das nossas leis, né? O autor intelectual é aquele que idealiza o crime e que contrata alguém para praticar o crime. Quer dizer, de alguma forma, nós somos os responsáveis, até mesmo quando uma pessoa nos ofende. Será que nós nos calamos, fomos suficientemente mansos com essa pessoa? Ou será que a gente está sendo duro, está sendo áspero, até chegar no ponto que ele perdeu a paciência com a gente? Né? Mas consideremos, neste caso, nesse exemplo que eu vou fazer aqui, consideremos que somos totalmente inocentes, não é? E aí a pessoa nos ofende. Então, qual lei essa pessoa está infringindo? Existe uma lei que ela não possa me ofender? É a lei de Deus. A lei de amor. É a lei de amor, a lei de caridade. É a lei de Deus, né? Amai o próximo como a si mesmo. Então, se ele está infringindo a lei de Deus, quem é o responsável por fazer aplicar essa lei? O próprio Deus e os seus representantes, né? Poderíamos dizer aqui Jesus e seus auxiliares que trabalham aqui junto de nós. Então, eles são os responsáveis por avaliar isso daí, né? E esses efeitos daquilo que você fez fica entre você, entre aquele que lhe ofendeu e Deus. Pense assim, aquela pessoa te ofendeu, ela gera um problema com o alto e nenhum problema com você. Você não tem nada a ver com aquilo. Agora, se você não se sente ofendido e não sente raiva dela, ódio ou rancor dela pelo que ela fez, acabou, aquilo não tem nada a ver com você. Aquele indivíduo que te ofendeu segue a vida dele, o caminho dele, com um comprometimento a mais, que ele vai ter que resolver mais cedo ou mais tarde, porque nessa vida nada passa. Mas aí o que acontece? A pessoa nos ofende, e qual é a resposta nossa? Ficamos com um ódio mortal da pessoa, com um rancor, a gente vai para a cama pensando na vingança, em como se vingar, o que eu vou falar para ela a próxima vez que eu a ver. Ou então fica criando mentalmente, né, cenas do que ela deveria ter feito. Ah, eu deveria ter falado isso, eu deveria ter respondido aquilo. Ela fica criando, né, e com isso ela também se compromete à lei de Deus. Aí não tem mais um comprometido que é aquele que ofendeu, agora são dois. O que ofendeu e o ofendido, que também leva a um comprometimento, também ele, com a lei de Deus. Então, portanto, aí se entra um terceiro nessa história, é um terceiro comprometido com a lei de Deus. Então, em resumo, nunca se trata de um problema entre eu e a outra pessoa. Se trata de um problema entre eu e Deus. Então, que eu tenho que resolver com o mais alto. E nós aprendemos que nós encontramos Deus através de Jesus, por meio de Jesus. E encontramos Jesus por meio das pessoas que vivem ao nosso lado, por meio dos outros homens. Então, toda vez que eu perdoo alguém, e aqui o texto é interessante porque ele vai mais longe, né? Ele fala em perdão e em servir. Ele fala que nós perdoemos e trabalhemos por aquele que nos ofende. Quer dizer, estende ainda, porque o perdoar para a gente já imagina, né, Alex, se a gente conseguir não lembrar que aquele cara fez aquela maldade para a gente, já está de bom tamanho, né? A gente fala, eu perdoo, mas esquecer eu não esqueço, né? Não quero mais convívio, não quero mais ver, tá perdoado, mas... Mas aí não é perdão, né, Wilson? De verdade não é, não, né? Não, não. Porque o que acontece? Por que a gente tem dificuldade em perdoar, Wilson? Porque nós somos educados, culturalmente, ao longo do tempo, justamente por isso, que perdoar é esquecer. Então nós temos que adentrar duas facetas do perdão. Primeiro, nós também fomos educados, por causa do cristianismo, para ser iguais a Jesus. Não sentir raiva, não sentir ódio, não sentir mágoa. Mas ele foi o único do seu grau, do seu nível que pisou a face da terra. Nós não podemos, nós devemos tomá-lo como guia, mas não poderemos querer ser igual a ele no momento atual. Porque nós temos que evoluir como ele evoluiu. A gente chega lá, né, Alex? Vai demorar alguns milhares de existência, mas a gente chega. Bilhões, né? De anos, né? Porque Jesus era um Cristo já há 4,5 bilhões de anos atrás. Sim, porque tem uma matéria na Revista Espírita que diz que os espíritos, os Cristos cósmicos, eles já estão no jardim de Deus conhecendo suas determinações e praticando-as. Mas são espíritos que não têm mais chance nenhuma de se desequilibrar. Né? Eles são infalíveis. E se nós olharmos a questão do Livro dos Espíritos, quando pergunta a respeito da evolução dos animais, a nossa distância deles, os espíritos dizem que é a mesma distância nossa para Deus. Poxa. Então a gente tem que ver essa diferença para Jesus, qual é a nossa, porque se nós estamos transitando da animalidade para a humanidade, então falta aí muito tempo para chegar. Mas o que que a psicologia transpessoal, a psicologia profunda diz? Que nós éramos orientados a não ter raiva de ninguém. Se você tem raiva, você pecou. Mas isso é um equívoco. Porque ter raiva é uma reação fisiológica. Quando alguém faz algo para você, você, através das suas glândulas suprarrenais, você produz adrenalina e tem uma reação de raiva. E tem até uma função isso também. Que é de autodefesa. É autodefesa, é fugir, atacar, se defender de alguma maneira, então se proteger. Então é uma reação fisiológica, então é normal. Sim. É uma reação neuroquímica. Porque é o cérebro comandando as glândulas para produzir um elemento para que você se mantenha na defesa ou no ataque. Tudo bem. Então é uma reação fisiológica ter raiva. Então se você for ver bem, que nem o Divaldo Pereira Franco diz na palestra Dádiva do Perdão, é saudável ter raiva. Porque faz parte de um organismo normal. As pessoas que não têm emoções são consideradas psicopatas. Então, se eu tenho raiva, eu tenho alegria, eu tenho tristeza, tudo bem, isso faz parte de uma vida saudável, normal. O problema é você cultivar a raiva. Aí ela se transforma em ódio. E se transforma em ódio, mas pior, Wilson. Em ódio, em cólera. Mas depois ela vai para a mágoa. O ressentimento. Porque quando ela alcança as etapas que você cultivou, olha o que acontece, ela passa a te destruir psíquica e fisicamente. Primeiro você vê as suas reações quando você cultiva o ódio psiquicamente. Como? Você se vê preso ao seu ofensor. Porque a pessoa que se sente magoada, ressentida, ela não deixa de pensar em quem o ofendeu. Sonha com a pessoa, cria maneiras, arquiteta maneiras de se vingar dela. Se está caminhando na rua, a pessoa vem na mesma calçada, ela troca de calçada. Olha o quanto é terrível, porque você deixa a sua vida por causa de não encontrar com outra pessoa. Se você vai num jantar romântico com a sua esposa, com a sua namorada, com seus filhos, e você reservou um lugar num restaurante muito bom, a comida é muito boa, você chega lá, tá o inimigo, você cancela e vai para outro para não ficar no mesmo lugar. Então, é o que o texto diz. Isso é uma prisão. É uma prisão. É, que você está aprisionado àquele indivíduo. Uma prisão psíquica. É, você está aprisionado a ele. Porque você está acorrentado a ele. Então, você fala, pelo amor de Deus, não quero vê-la na minha frente. Mas tudo que está acontecendo é você atraí-lo para a sua presença numa ideoplastia. Como explica? Desde a época da metapsíquica, que André Luiz fala muito bem nos seus livros. Porque você materializa na sua mente a presença do seu ofensor. E isso, psiquicamente, é muito ruim. Porque isso lhe dá, pode lhe causar depressão, estresse, ataques, crises bipolar. Você pode até adentrar nas alas da esquizofrenia tendo a mania de perseguição. Por quê? Você fica com transtornos. E como se não bastasse, essa mentalização negativa você envia através dos seus neurônios para o seu sistema nervoso e se direciona para os músculos uma carga energética negativa, que são os elétrons. E vai primeiro se direcionar e se alojar nos ombros, por isso que a pessoa fica com o ombro firme, dolorido. Parece que carrega o mundo nas costas. Carrega o mundo nas costas, a coluna dói. O fígado não funciona direito, você sente o gosto amargo na boca, o coração bombeia rapidamente, causando um ataque hipertensivo. Nós ficamos com os olhos estalados quando estamos com raiva. A vermelhidão toma conta do nosso rosto. O corpo se aquece. Nós suamos excessivamente. Muitas vezes nós podemos criar cálculos renais. Porque nós juntamos os minerais tendendo no nosso organismo, no nosso sangue, no plasma sanguíneo, no líquido da alimentação, e formamos o cálculo renal. Tem uma passagem no Velho Testamento que diz que quando me entristeci, senti picadas em meu rim. Está lá. Então, o que acontece? Então, você teve um problema psíquico e fisiológico. E como se não bastasse, você baixa sua frequência vibratória e atrai obsessores. Puxa vida. Que potencializam bom, né? Seu ódio. Já não estava bom, já piora. Com todo esse problema, Alex. E aí você tem mais a presença de pessoas que estão na mesma faixa vibratória que aquele indivíduo. Exato. Quer dizer, são espíritos também que estão ali sofrendo porque guardam mágoa, porque guardam raiva, que se aproveitam que você está naquela mesma faixa e pode, junto ali com você, potencializar aquilo tudo. Isso é fazer você sentir ainda mais ódio, confirmar aquilo que você... Sim. Aquilo que você está sentindo. Isso é muito comum, às vezes, em amigos, né, quando se juntam, em pessoas quando se juntam, alguém que vem reclamar de alguma coisa, reclamar de alguém, e vem um segundo, né, indivíduo e concorda com ele. Faz coro, né? E faz coro, torna aquela reclamação ainda mais forte, deixa a pessoa ainda mais revoltada. É exatamente assim que os espíritos agem, não é? Exatamente. Os espíritos desequilibrados. E eles estão onde, Alex? Estão aqui no meio da gente. Não junto estão? De nós, em outra dimensão. Mas eles estão invisíveis, mas não ausentes, como Vitor Hugo disse. É. Eles estão invisíveis, mas não ausentes. Extremamente presentes. E tem tanta influência sobre nós como os encarnados. Que apesar de despojados da carne, eles agem nas sombras. E, Alex, é uma coisa quase automática, né? Você perdeu o equilíbrio, ficou nervoso. É natural a gente, às vezes, passar por situações de tensão muito grande durante o dia. Como você falou, sentir raiva é natural. Quem não sente raiva em algum momento? Sim. Nós somos, né, a gente vive frustrações o tempo todo. Então é natural que, num primeiro momento, nós sintamos o desconforto. Mas aí, o problema maior não é sentir a raiva, é, como você disse, cultivar, é permanecer naquela faixa. Então, o que a gente tem que aprender a desenvolver, a perceber, é exatamente esses momentos. Quando a minha frequência caiu, aí o que eu faço para poder me reequilibrar? Prece. Prece. É parar. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai para não cair em tentação. O que é vigiar? Não é vigiar o próximo, é vigiar a si mesmo. Olhar, epa, passei do limite. Epa, falei que não devia. Não pensei e falei. Falei para depois pensar. Então você vai verificar que você passou do limite. Aí como você faz para se reequilibrar? A prece. Só que vigiar e orar não é suficiente. Não é suficiente. A questão do perdão ela é muito mais séria, porque o perdão faz mais bem a quem perdoa do que a quem é perdoado. Porque quando você perdoa, você se liberta. Você se sente equilibrado em plenitude. Acabou para você aquele fato. Quando você é perdoado que você cometeu um crime, você não está resolvido a situação, que é o que você acabou de falar. Porque quando você é perdoado, você se libertou da sua dívida com aquele a quem você machucou. Mas e a reparação da falta? É, então, olha, aí a gente faz um link lá com a primeira frase, que é aprendamos a perdoar conquistando a liberdade de servir. Porque então, quando você perdoa de fato, você se liberta e aí você tem condições de reparar aquilo que eventualmente você fez. Então, somente depois do perdão é que você tem condições de servir, de trabalhar. Então, antes de existir o perdão, não tem a reparação, não é? Não, não tem, porque o que acontece? Quando você perdoa, se você perdoa, você foi ofendido. E aquele que ofendeu vai ser perdoado. Quando você perdoa, você se liberta e automaticamente coloca o ofensor em condição de reparar a falta. Porque se livrou da dívida. Então a próxima etapa é a reparação. A reparação é a parte mais difícil. É a parte mais complexa. Por que que acontece? Porque daí é você com Deus. É o que você acabou de falar, com a providência divina. Porque quando O que Kardec fala, né? São as três coisas para o realinhamento às leis de Deus, que é o arrependimento, a expiação e a reparação. Então é essa expiação que é a relação do indivíduo com Deus. É a parte difícil. Porque o que acontece? Nesse momento, quando eu transgrido uma lei de Deus, eu afeto o equilíbrio do universo. É forte, né? É que nem o efeito borboleta. É o efeito borboleta. Eu causo um desequilíbrio no universo. A gente é pequenininho, mas a gente destrói. Então, a gente... veja uma formiga no muro, né? Pois é. Deixa comer o muro pra você ver. Desaba, né? Então, acontece. Então, eu afeto o equilíbrio do universo. Então, eu preciso fazer o quê? Reparar a falta. Enquanto eu não reparar a falta, enquanto eu não tomar essa medida, não vou estar isento de minha dívida. Essa é a grande questão. Então, perdoar e ser perdoado é algo divino. É, e tem que ser hoje, né? Aqui, hoje. Só para a gente encerrar essa parte, a morte não é libertação pura e simples, aqui o autor fala também, isso é. Né? Tem que, enquanto a gente está no caminho com com a pessoa, porque senão a gente leva mágoa com a gente, aquela história de que morreu, descansou, não existe, não acreditem nisso, porque a gente leva tudo o que a gente está sentindo e vai sentir ainda com mais intensidade do lado de lá, porque a gente não tem o corpo, que é um supressor, de certa forma, ao corpo. Então, quando a gente sente raiva, desencarnado vai sentir muito mais raiva, se sente rancor, muito mais rancor, desejo de vingança, muito mais desejo de vingança. Estamos apresentando o programa Visão Espírita. Visão Espírita. Uma ação do grupo Multimídia Espírita. E agora, para preparar o segundo bloco do nosso programa, a gente vai ouvir aqui a mensagem de abertura. Hoje, a mensagem Hora Difícil, né, do Espírito Emmanuel, extraído da obra Coragem, psicografada por Chico Xavier. Hora Difícil. Os amigos espirituais auxiliam aos companheiros encarnados na Terra em toda parte e sempre. Sobretudo, com alicerces na inspiração e no concurso indireto. Serviço no bem do próximo, todavia, será para todos eles o veículo essencial. Contato fraterno por tomada de ligação. Suportarás determinadas tarefas sacrificiais com paciência, e através daqueles que se te beneficiam do esforço, os mensageiros da vida superior te estenderão apoio imprevisto. Darás tua contribuição no trabalho espontâneo em campanhas diversas a favor dos necessitados, e pelos irmãos que te cercam, oferecer-te-ão esperança e alegria. visitarás o doente, e utilizando o próprio doente, renovar-te-ão as ideias. Socorrerás os menos felizes, e por intermédio daqueles que se lhes vinculam à provação e à existência, dar-te-ão bondade e simpatia. Ajudarás a criança desprotegida, e mobilizando quantos se lhes interessam pelo destino, descerrar-te-ão vantagens inesperadas. Desculparás ofensas recebidas, e servindo-se dos próprios beneficiários de tua generosidade e tolerância, surpreender-te-ão com facilidade e bênçãos a te enriquecerem as horas. Permaneça o tarefeiro na tarefa que lhe cabe, e os emissários do Senhor encontrarão sempre meios de lhe prestarem assistência e cooperação. Entretanto, eles também, os doadores da luz, sofrem por vezes a intromissão da hora difícil. Quando o obreiro se deixa invadir pelo desânimo, eis que os processos de intercâmbio entram em perturbação e colapso, de vez que, entorpecida a vontade, o trabalhador descamba para a inércia. E a inércia, onde esteja, cerra os canais do auxílio, instalando o deserto espiritual. Bem, amigos ouvintes, estamos de volta então para o segundo bloco do programa Visão Espírita desta noite. E no segundo bloco nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Lembrando sempre que esse é um estudo sequencial. Em cada programa nós avançamos por um pequeno trecho e durante a leitura nós vamos acompanhando os comentários. Hoje aqui do nosso amigo Alex Bonafini. Mas você, amigo ouvinte, também pode participar e deve participar. Pelo telefone 2105-6611, envie a sua pergunta, o seu comentário. A gente vai procurar responder ainda no ar, ainda hoje. Ou pela internet também, no www.facebook.com/programa Visão Espírita. Entre lá, todos os textos que a gente lê aqui no programa, o primeiro texto sobre o perdão, agora este, o segundo texto também que a gente vai estudar, e a poesia, são todos postados lá na página, você pode comentar e a gente vai interagindo aqui. Bem, nós estamos hoje começando o capítulo 8, tá? Nos itens 1 e 2. O capítulo 8 trata do tema Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E o item 1, a gente vai iniciar hoje a leitura, é sobre a parábola do festim de bodas. Então, começa com uma citação do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer de sua parte aos convidados: Preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então, disse a seus servos: O festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou, em seguida, o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então, disse o rei à sua gente, atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto, muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Parábola magnífica, pela sua grandiosidade de ensinamentos e pela sua atualidade. Magnífica. Porque ao mesmo tempo que Jesus, utilizando-se novamente da sua dupla ou segunda vista, prevendo o que viria a acontecer com o cristianismo, também ele nos traz ensinamentos de como lidar com a palavra de Deus e com o reino dos céus que está dentro de nós. Se nós formos seguir cronologicamente o que Jesus colocou aqui, o mais interessante de tudo, né? Sempre o reino dos céus se assemelha a uma festa. Que bom. Que maravilhoso. Porque maravilhoso. É sempre com alegria que ele traz essa imagem para a gente, né? Não é aquele local de beatitude, de preguiça, de ócio, mas um local de festa, porque é a congregação dos corações. De inércia, né? Como a gente acabou de ouvir na mensagem aqui. Isso, inércia, que é a hora vazia, isso. Que é a hora difícil, que são propagadas por causa do nada, não é? E nós somos feitos para ação, não para a reação. A reação é um instinto fisiológico, mas a ação é um instinto do espírito, uma ação do espírito. Então, a ação dá aso ao trabalho, e aquela atividade intrínseca, extrínseca e fluida, profunda. Então nós vemos aqui que o rei manda chamar os convidados para a festa de casamento. O noivo, o noivo. É o casamento de Jesus, as verdades filho, né? Transcendentais que, do universo. Então, Deus seria o rei. Esse rei, né? Jesus o filho. Exatamente. E o convite para quem? Quem chegou o primeiro convite? Para os judeus. E é interessante colocar em pauta uma informação cultural, que o Evangelho, Kardec, tem um cuidado de fazer as pessoas voltarem ao tempo para entender as notícias históricas, para entender o que se passava. Na época que os judeus eles instituem um monoteísmo, que é a crença num Deus único, somente Israel era monoteísta, o resto do planeta era politeísta. Então eles eram um lugarzinho contra uma parte enorme com uma crença que era destituída de veracidade para as outras pessoas. Gregos, egípcios, persas, hindus, né? Todos eram politeístas. Todos eram politeístas, então eles estavam sendo anormais na história. Então foi uma luta profunda. E foi justamente nesse meio que Deus envia as verdades. Através dos profetas, porque os servos são os profetas. Mas o que foi que os judeus fizeram? Receberam a informação, criaram as seitas, fariseísmo, saduceísmo, dividiram-se entre céticos e entre fanáticos, dando mais valor à letra que mata do que ao espírito que vivifica. As pessoas passaram a temer a Deus pelas leis que foram criadas, mais do que amá-lo. Não compreenderam a profundeza de sua lei. Então, como que as pessoas poderiam se candidatar ao reino dos céus odiando ou temendo? Porque quando você diz, eu sou temente a Deus, isso é horroroso. Você tem que amar a Deus. Eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo de Deus. Então, temer as pessoas... É ter medo, né? É difícil, então imagina para os primeiros judeus. O temor, o respeito não tem relação com o temor. Nós respeitamos aquilo que nós admiramos. Sim, exatamente. Então, para respeitar alguma coisa, eu preciso conhecer, e conhecendo, eu admiro. Aí, eu respeito profundamente. Agora, se eu temo, A primeira oportunidade que eu tenho, ou de me afastar daquilo, ou de atacar aquilo, eu vou fazer. Sim. Então, o temer a Deus, a gente tem que tomar muito cuidado. É uma coisa muito importante que você colocou, viu, Alex? Sim, então, mas você imagina a situação dos primeiros judeus? Como eles diziam que candidatar ao reino dos céus? Se eles não o conheciam? Se todas as crenças sempre tiveram a sua parte oculta e a sua parte externa, que seria o esoterismo e o exoterismo, todas tiveram. Para o povo era dado o culto externo, para os estudiosos era o culto interno. Os iniciados. Os iniciados, exatamente. Então, para o povo ficava a fantasia, a ilusão e o culto externo, o mito. Não é que não podia, por exemplo, fazer outra coisa no sábado. Sim. Você não poderia trabalhar, você não poderia fazer outra coisa, você tinha só que rezar, que é um culto externo. E tantas outras coisas que os judeus fizeram que até hoje se praticam. Só no judaísmo e outras crenças também. São mais também. De 600 mandamentos no Torá, nos 5 primeiros livros da lei judaica. Por exemplo, esses dias eu estava lendo uma coisa e achei interessante. Por exemplo, você não pode sair de sua cidade no sábado. Não pode, é contra a lei. Você não pode misturar carne com leite. Também não pode, é contra a lei. Então veja que se você sair de São Paulo, ir para o litoral e comer um cheeseburger no sábado, você aí já foi contra 3 leis. Não tem a passagem que Jesus está pregando, os fariseus vêm, mas você está pregando no sábado, você, né? Ele fala, mas, por exemplo, se você tem um gado, um cavalo, um burro, e ele cai num buraco, você não resgata porque é sábado, deixa ele morrer? Pois porque o homem foi feito para o sábado para o homem. Não é? Então ele vai contra o culto externo. Mas esses são os primeiros convidados. Mas depois diz que ele envia de novo o convite por outros servos. E aí explica melhor, olha, está tudo pronto aqui. Está tudo pronto, a melhor alimentação, venham. E o que eles falam? Não bola de novo. Uns vão à sua casa de campo, outros aos seus negócios e não se importam. E outros até matam alguns dos enviados, né? Então, mas se nós olharmos cronologicamente, é a vinda de Jesus. Como viu que não foi suficiente os profetas, Deus envia quem? O governador. E veja que interessante de pensar nisso. Se Jesus é o governador planetário, no momento em que ele vem para o orbe terreno, ele encarna, não reencarna, porque ele só esteve aqui essa vez. Então é uma encarnação. Quando ele vem, alguém tem que ficar no lugar dele. Outro fica na governadoria da terra. O vice. O vice, né? Que é o outro Cristo, né? Sim. Não é? Então o que acontece? Ele vem, ele encarna. Você veja como nós sabemos pouco, né, Alec? Nós sabemos muito pouco. Pouco, né, Wilson? Mas muito pouco. Mas ele vem e transmite ensinamentos magníficos, principalmente no Sermão da Montanha. Principalmente. Resume toda o Evangelho. É uma lei cósmica, uma lei universal. Mas muitos foram à casa de campo. Muitos foram aos seus negócios e não se importaram. E quando fala que... ficaram se ocupando com os negócios do cotidiano, com os problemas da vida. É o materialismo. É aquilo que parece ser importante, aquilo que distrai a gente, não é? E aqueles assuntos, aquele convite ficou pendente. Ficou. E não se assemelha à parábola do semeador? É. Do espinho? Que deixou o espinho crescer e abafou as virtudes e matou a erva? É a mesma coisa. Eles deixaram o espinho do materialismo crescer, da dúvida... Não é? Do mais o ter do que o ser e deixar de lado o convite. E quando fala que mataram os convidados, nós não vemos depois eles matando os profetas, matando a Jesus, pois é. Matando depois os cristãos que vêm, porque eles eram cristãos, porque eles seguiam a Jesus, que Jesus era considerado como um revoltoso, uma pessoa contrária à lei vigente. E daí, cronologicamente, você vê que o rei, então, manda matar todo mundo. Isso você pode fazer uma ideologia que Jerusalém cai, porque Tito Livio vai e destrói Jerusalém. 70 anos após a morte de Jesus. Como lei de ação e reação. Lei de ação e reação. Aí o que acontece? Quem vem ao cenário do mundo para não deixar o cristianismo se destruir e ele se tornar forte? Exatamente. E ele não vai pregar as pessoas de todas as esquinas, que são os gentios? Vai levar os gentios. Aos politeístas. Mundo. Exatamente. A não servir aos gregos, monoteístas. Né? É. Vamos levar para todo mundo, exato. Então. Ele foi para a Grécia. Não é? Mas é lindo. Exato. É cronologicamente, se você for ver, é perfeito. Corinto, né? Corinto, né? Que é onde vem Santo Estevão. E aí ele encontra uma pessoa sem a veste nupcial. A veste nupcial é atual. Assim, se você for ver, entre as cruzadas e a Inquisição, depois que nós vemos Teodósio instituindo o cristianismo como religião oficial de Roma, que se diz que apagou as marcas do paganismo e o cristianismo veio nascer, não é verdade. Porque eles pegaram o cristianismo, adaptaram ao politeísmo, aos cultos externos, criando dogmas, modificando o sentido do cristianismo, conspurcando-o de forma profunda, principalmente com os éditos, com os concílios. Concílios, né? Criando datas aí comemorativas, coincidentes com as comemorações pagãs. Sim, modificando o próprio nascimento de Jesus. Não foi no dia 25 de dezembro. Ele nasceu, né, entre março e abril, que é o mês de Nissan. Sim. E mudaram para dezembro para simplesmente para substituir o solstício, nascimento do Deus Sol. O solstício de inverno. Exatamente, né? Exatamente. Então nós vemos que eles foram fazendo modificações. E se você for ver, entre as cruzadas e a Inquisição, nas cruzadas foram 8. E a quinta foi formada de crianças, porque não tinham soldados para guerrear, para defender o túmulo de Jesus, que quantos foram mortos? E o general era o Papa. E depois nós vemos no Tribunal Inquisitorial que cerca de... Dizem historicamente que 25 mil pessoas morreram. Mas só na noite de São Bartolomeu dizem que 5 mil huguenotes ou protestantes foram assassinados por professarem uma fé diferente da do catolicismo. Ah, os cátaros, né? Foram mais de 1000 cátaros mortos pela própria igreja. Então, se você for calcular, né, Wilson, foram 800 anos de Inquisição. Exato. Então, os o que acontece? Os cátaros eram gnósticos, né? Sim. Que eram cristãos. É um caso de cristãos matando cristãos por diferença de entendimento. É a mesma coisa que você pegar hoje a Irlanda, que é dividida entre protestante e católico. Sim. Ambos são cristãos. São cristãos, mas com pensamentos diversos. Ideologias diferentes. Aí você vê a túnica nupcial, o que que é? Que com a propagação do conhecimento, todos tinham conhecimento das leis de Deus. Porque não está escrito no livro dos Espíritos que onde está a lei de Deus? Na consciência. Na consciência. Mas não tinha mais, não é só na consciência. Jesus trouxe. Por exemplo, quando Jesus fala que ao fazer a prece, você tem que entrar no seu quarto em silêncio, fechar a porta e em silêncio falar com Deus, que Ele em silêncio te retribuirá, porque Ele sabe que você precisa mesmo antes de você pedir, e não é pela quantidade de palavras que você será beneficiado, mas pela qualidade. Porque em silêncio você consegue fazer contato com o seu mundo interior, com o conhecimento, com a lei que já está dentro de você, né? Então, mas nós espíritos sabemos disso, né, Wilson? Mas por que a maioria não faz a prece assim? Ele ensinou. Então, a questão da túnica nupcial é isso. É a pureza de sentimento. A túnica nupcial seria o seu perispírito reluzente. Exatamente. O brilho e vossa luz. O brilho e vossa luz. Quando você realmente consegue se despojar de todo o rancor, do ódio, consegue estabelecer uma conexão com o Pai, com a espiritualidade mais elevada, né? O seu perispírito brilha. Nós temos histórias lindas, né, nas obras de André Luiz, relatando fenômenos dessa natureza. E realmente é lindo. O perispírito, nós desencarnados, os espíritos elevados, tem um brilho próprio. Não, a própria história de Jerônimo Mendonça, ao desencarnar, que ele fez uma amizade com Chico Xavier, e eles conversavam através de cartas. O Chico previu a morte do Jerônimo Mendonça, né? E Jerônimo lhe aparece no seu quarto como espírito, e no lugar onde estavam as feridas da lepra ou da hanseníase estavam focos de luz, porque ele havia se auto-iluminado pelo resgate das dívidas anteriores. Então é a auto-iluminação, isso é a túnica nupcial, porque diz que muitos são chamados e poucos escolhidos, né? Porque todos nós somos chamados. O tempo todo, vez só, né? O convite vem constantemente. É como o trabalhador, a parábola dos trabalhadores da última hora, né? Sim. O senhor sai às 6 horas da manhã, sai de novo às 9 horas da manhã, sai de novo ao meio-dia e vai de novo às 5 horas da tarde buscar trabalhadores. Isso é, durante o dia todo ele vai convidar pessoas a trabalhar em sua vinha. Ele não desiste. Ele não desiste. Esse senhor é Deus. Então ele nos convida ao trabalho várias vezes durante o dia. Nós recebemos esse convite. Mas é claro que a gente tem que estar atento, né? Tem que perceber, conseguir. Por isso que você falou, essa concentração, você se retirar às vezes da correria, do barulho, da balbúrdia do dia a dia, né? Se isolar num quarto para fazer uma prece, isso é importante. Sim. A gente tem que aprender. Às vezes a gente chega em casa depois de um dia atribulado, a primeira coisa que a pessoa pisa dentro de casa, vai e liga a televisão. Nossa. Né? E aí fica andando de um lado para o outro dentro da casa, com a televisão lá falando sozinha. Para que isso? A gente precisa aprender a silenciar, silenciarmos a nossa mente. Né? Para ouvir a voz que vem de dentro. Como um mentor, né, um guia espiritual, consegue se comunicar com a gente com tanto barulho que a gente faz? Não consegue. Nós fazemos barulho. A nossa mente atribulada produz barulho, produz ruído. Como a gente consegue separar desse ruído? O que é uma inspiração, uma intuição do teu mentor espiritual e o que não é? Sim. Então a gente acaba ficando por conta própria por isso, não é, Alex? A gente fica atribulado, a gente fica atribulado. Atordoado. E o mais interessante dessa situação, de todos esses ensinamentos, que nós podemos trazer isso para os dias de hoje. Deus continua a nos chamar. Mas a maioria de nós ainda está preocupado com os negócios e com os prazeres. E muitos de nós não têm tempo para ele. E está chamando agora, né, Alex? Neste momento, Deus está chamando. Sempre. É para ontem, né, Wilson? É para ontem. Então nós precisamos definir o que nós queremos na nossa vida, né? Amigos ouvintes, o programa Visão Espírita é patrocinado por um grupo de amigos, de companheiros, que unindo esforços tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. O nosso sincero agradecimento a cada um de vocês. Agradecemos também a USE, a União das Sociedades Espíritas, pelo apoio que dá a este programa. E lembrando sempre que o programa Visão Espírita é transmitido todas as sextas-feiras aqui pela Rádio Difusora a partir das 8 horas da noite e todos os domingos a partir das 9:30 da manhã pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. E você também pode ouvir este programa por meio da União Rádio Web. É uma rádio que transmite 24 horas de programação espírita todos os dias. Você vai lá na loja de aplicativos do seu celular, se for um Android, você vai lá no Google Play, se for iPhone, você vai lá na Apple Store, pesquise por União Rádio Web, instale o aplicativo e você vai poder ouvir este programa ao vivo e as outras, as demais programações da rádio também. E convidamos você, né, nós precisamos da sua ajuda para manter este programa, para manter a União Rádio Web. Colabore, ajude a manter o programa no ar. Você pode anunciar o seu negócio, se você tiver uma pequena empresa, né, for um empreendedor ou uma grande empresa, pode anunciar o seu negócio no site da União Rádio Web ou no aplicativo, assim quando a pessoa for ouvir, né, a rádio vai ver ali o seu anúncio ali no aplicativo. Ou, se preferir, você pode depositar qualquer valor, R$20, R$50, R$100, R$1.000, aquilo que você puder colaborar. Eu vou falar o número da conta aqui para você anotar, olha, é a conta poupança, número 71850-4/500. A agência é 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir. Conta poupança, número 71850-4/500. A agência é 5189, no Banco Itaú. Não se esqueça de identificar seu depósito para União Rádio Web. Nós vamos agora para um pequeno intervalinho comercial. Rodrigo vai soltar aqui para a gente. Retornamos com música. Vamos ouvir Monte Castelo da Legião Urbana. E voltamos para o terceiro bloco em alguns instantes. Estamos apresentando o programa Visão Espírita. Visão Espírita. Uma ação do grupo Multimídia Espírita. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita. Você ouve Momento Musical. Amor, eu nada seria. só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja ou se vai descer. O amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É o não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é o não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder, é o estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é o ter com quem nos mata. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Amigos ouvintes, estamos de volta então para o terceiro bloco do programa Visão Espírita dessa noite. Depois dessa linda canção da Legião Urbana, muita saudade, muito amor, né, para todo mundo aí. Nós estamos no terceiro bloco, dando continuidade a uma série, Os Milagres de Jesus. Então, em cada programa, nós abordamos uma passagem, né, dos considerados milagres de Jesus, e a gente vai interpretar aqui hoje. O Alex Bonafini vai conversar com a gente para a gente compreender melhor, né, como se deu esses considerados milagres, o contexto, como a gente pode interpretar isso, trazendo de uma maneira, extraindo dessas histórias lições para o nosso cotidiano, para nos ajudar na nossa conduta no dia a dia. Então hoje a gente vai falar sobre a cura do servo do centurião. Essa passagem se encontra em três evangelhos. Ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 13. Ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículos de 1 a 10. E se encontra também em João, no capítulo 4, versículos de 46 a 54. Nós escolhemos aqui a passagem do Evangelho de Lucas, que a gente vai usar como referência. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. e foi Jesus com eles. Mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo de meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Essa passagem ela é maravilhosa, né? Porque aí, se nós podemos verificar fatos mediúnicos que aconteceram na Bíblia, só nessa parte tem dois. Que Jesus se utiliza da dupla vista ou da segunda vista e da sua faculdade mediúnica de cura, né? Que é a... Aproveite, Alex, explique melhor aí para a gente entender, né? Para o ouvinte entender melhor aí o que é o fenômeno da dupla vista. É uma das faculdades da emancipação da alma, em que muitos chamam de clarividência, em que a pessoa em estado de vigília, acordada, não precisa estar em transe, ela se desloca, o seu espírito se desloca em tempo e espaço e prevê as situações. E veja bem, em tempo e espaço. Então ela pode vislumbrar, antever situações que ainda não aconteceram. E o passado também. E o passado. Quando pode verificar, por exemplo, reencarnações anteriores da pessoa para dar resposta dos problemas atuais que acontecem. Poderíamos dizer que João, então, no Apocalipse... Ele se utilizava da segunda vista ou dupla vista, não é? Os bruxos, feiticeiros, as cartomantes, eles são... Não são nada além do que médiuns. Médiuns de segunda ou dupla vista, né? Os clarividentes. E Jesus, como Jesus poderia curar alguém se não estava na presença dessa pessoa? Se deslocando espiritualmente através do seu perispírito, né? Através da segunda vista ou dupla vista, verificando o estágio de doença daquela pessoa para poder curá-lo. Então, esse é o fenômeno da segunda vista. Mas aí vem o outro caso, que é a ação fluídica, a ação magnética à distância. Não é? São as curas à distância. E que Jesus, com a sua alta capacidade fluídica, com o seu amor profundo, ele conseguiu à distância emanar um fluido que pudesse curar aquela pessoa. Isso daí, em todas as obras, nós vemos que com o estudo do magnetismo é largamente estudado, porque assim como o ar é o veículo do som, o pensamento é o veículo da manipulação do fluido cósmico universal. E nós sabemos que os fluidos curadores, o magnetismo, ele é uma das vertentes do fluido cósmico universal realizando-se a cura. Então, Jesus foi médium curador e médium clarividente ou de segunda ou dupla vista nessa ação, né, dessa passagem. Então, essa é a parte de Jesus. Mas a gente precisa deixar bem claro uma situação. Para essa cura acontecer, é necessário ter um catalisador. Quem foi o catalisador? O centurião. Porque aquele centurião teve uma fé tão grande que ele não precisou que Jesus viesse à sua casa. Ele simplesmente pediu: Jesus, não se incomode de vir aqui, eu não sou boa gente. Ele não se considerava. Ele que, segundo J.W. Rochester, chamava-se Quirílios Cornélios. Foi uma atitude de humildade mesmo. De humildade. E a gente percebe que foi uma humildade autêntica. Né? Porque existem, às vezes, a pessoa se esconde atrás de uma... falsa humildade, falando: ah, eu não sou digno. É a máscara, né? Mas é uma máscara, na verdade. Ela faz isso por orgulho, muitas vezes. Mas nesse caso, não. Foi realmente... Ele pediu aqui em Lucas, né? Ele pede para os servos irem falar com Jesus. Então é por conta dessa humildade. Ele não se sentia, de fato, né, à altura de conversar com Jesus. Isso. Sim. Porque ele não o conhecia, só de ouvir falar sobre ele. Sim. Não, e nessa parte de Lucas, ele pede os servos para falar com Jesus. Mas se você for ver João e Mateus, ele vai até Jesus pedir e não deixa que Jesus vá até a sua casa. Então, numa parte como na outra, ele tem atitude de submissão, de humildade. Porque ele se submete, ele sendo um centurião, que tinha para si 100 soldados à sua disposição, que não era pouca coisa no exército romano, ele era um homem de alta patente. Sim, de grande responsabilidade. De grande responsabilidade. E geralmente essas pessoas eram odiadas pelo povo, né? Porque o povo judeu ali vivia sob o jugo, né, dos romanos ali, com uma alta taxa de impostos. Então, a figura do romano era uma figura odiada. Sim. Né, que eles suportavam simplesmente da maneira como conseguiam. Mas ali você veja que os anciãos judeus é que foram atender o pedido do ancião. Quer dizer, do centurião. Quer dizer, o centurião pediu para os anciãos, né, os mais velhos ali da região onde ele morava, para ir pedir por ele para Jesus. Para que os anciãos se disponibilizassem a fazer isso, é porque ele era querido. Sim. Né? Então os anciãos gostavam dele. E porque ele achava que o ancião tinha mais acesso a Jesus do que ele, que nada valia na concepção dele. No entendimento dele, né? Você vê. E é um ato de humildade, que se você for pensar, é igual ao de Zaqueu. Que Zaqueu também diz, que Jesus fala, eu vou ceiar na sua casa. Não, mas minha casa não é digna de receber o Senhor. E é justamente nesse lugar que Jesus vai. Porque a pessoa não se conhecia, mas Jesus conhecia o fundo da alma. Isso também é um poder de segunda vista ou dupla vista. Porque Jesus estava vendo o espírito daquele ser. Não a face, não a persona, como Carl Gustav Jung dizia. Ele estava vendo o self da pessoa, né? A sua profundidade. É. Né? Então, isso que é interessante dessa história é você verificar essas variantes do poder de tanto o poder de Jesus, sua capacidade, que nos é altamente conhecida, mas a humildade do centurião, que foi o catalisador para que a cura se realizasse. Porque se ele não acreditasse, ele que pediu, que é o que André Luiz chama de prece intercessória, que a gente pede em favor de outro, né? Ele fez em vida isso para que o outro se mantivesse vivo. Né? E o servo também acreditou, porque senão a cura não iria acontecer. Não ia acontecer. A Joana de Ângeles, ela fala numa de suas mensagens que a única prece que é assim atendida sempre é a prece impessoal. Né? É aquela que você não faz para você, mas é o pedido que você faz para outra pessoa. Ela é sempre atendida. Claro que não da maneira como a gente às vezes espera, mas quando você pede por alguém, quando você pede o alívio para alguém, quando você pede para que a casa daquela pessoa fique em equilíbrio, eles realmente são atendidos de alguma forma. Mas é claro que o resultado vai depender de vários fatores. Então isso é muito bonito a gente entender dessa forma. Mas né? Se você raciocinar, né, Wilson, se a gente for pensar por que, que ela disse isso, eu estive raciocinando agora. Porque quando você faz a prece para outrem, você não tem o objetivo de ganhar alguma coisa, porque ninguém está vendo. Sobretudo quando a pessoa que está ausente, né? Você faz a sua prece lá de dentro do seu quarto, quietinho, ninguém ouve, ninguém então, vê. Então, é puro, né, Wilson? Você não tem segunda intenção. Mas quando você faz para você, geralmente tem a segunda ou a terceira intenção de você conseguir, talvez não aquilo que você pediu, indiretamente, você fala de um jeito para que Deus te dê de outra forma. Tenta manipular, né? E geralmente é um petitório, porque a prece tem a característica tripla de pedir, agradecer e de louvar. Pois é. Mas o que a gente geralmente faz é o petitório. Ela parece uma lista de supermercado, né? Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo outro. Me ajuda aqui, me ajuda a colar, e aí vai. Viu? Mas o que eu achei interessante aqui também, Alex, é que nesse final aqui ele fala que ele, como sendo um oficial de alta patente, que tem grandes responsabilidades e que tem muitos homens sob as ordens dele, ele se coloca numa posição de entender Jesus. E eu acho que isso é quase uma revelação que esse centurião ele tem, porque ele compreende naquele momento que Jesus também é um ser de grande poder. E como um ser de grande poder, ele não trabalha sozinho. Ele tem junto dele, né, pessoas, outros espíritos que vão atuar. Então ele tem tanta fé que ele pede para Jesus, né? Que Jesus se pedir para esses auxiliares, que essa pleiade de espíritos que nós aprendemos no Espiritismo, que atuam com Jesus na Terra desde o princípio da Terra mesmo, esses espíritos é que estão trabalhando. A gente brincou há poucos instantes atrás, né, sobre diante da encarnação de Jesus, ficou o vice lá, né? Então naquele momento tinha ali também um espírito que ficou encarregado de coordenar a governança do mundo. Sim. Enquanto ele estava encarnado. Então o centurião, ele teve essa percepção, e da mesma maneira como ele mandava os seus soldados fazerem isso, aquilo, e eles obedeciam, ele compreendeu que Jesus também, se pedisse, seria atendido. Por isso que ele pediu, ele entendeu que Jesus não precisava ir até a casa dele, que se ele pedisse para alguém que se dispusesse a ir, a coisa já se resolveria, e se resolveu. E deu para se notar que ele entendeu qual era o caráter de Jesus sobre a face da Terra. Pois é. Coisa que muitas pessoas até hoje não entendem, né, Wilson? Ele entendeu que Jesus era o líder, ele era o mestre, e que ele tinha poder sobre os outros seres por causa da sua capacidade pura, por ele ser o único espírito puro sobre a face da Terra. Então o que acontece? A sua autoridade é moral. Não é financeira, não é material, nenhum desse tipo. Tanto, né? Que perdura até hoje, e perdurará para sempre. Sim, né? Enquanto outros grandes, poderosos, onde estão? Ah, esquecidos. Pois é. Lembra, por exemplo, de Sócrates. Ele foi condenado por 70 anciãos a tomar cicuta. Você conhece o nome de algum dos anciãos? Não, eu também não. De Sócrates, a gente... é Sócrates. Exatamente. Bem, amigos, estamos chegando no final aqui, 9h20, 21h19 agora, a gente vai para a poesia. Selecionamos uma poesia chamada Carta de Outro Mundo, do espírito Belmiro Braga, extraída da obra Relicário de Luz, também pela psicografia de Chico Xavier. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita, você ouve Poesia no Ar. Não aceites, porventura, prazer que te desconforte. O peixe nada à procura da isca que o leva à morte. A cantiga sem cautela desce a abismo inesperado. Ao sapão abre a janela, ao pássaro descuidado. Trabalha e atende ao provir. Contudo, pensa primeiro. Formiga vive a agir, mas não sai do formigueiro. Não uses a liberdade, gozando a inércia do bruto. Se queres a eternidade, não desprezes teu minuto. Faze o bem, não sejas louco. Aprende no amor cristão. Inteligência é bem pouco no dia da salvação. Sem Deus, não busques na terra luz e paz em parte alguma. Há mais angústia e mais guerra quando a mentira se esfuma. Evita o abandono e a licença em que a preguiça se escuda. Ferrugem é a recompensa da enxada que não ajuda. Dos males que andam na estrada, aquele que mais domina é a mente desocupada, que vive sem disciplina. Despreza a ciência avessa, é dolorosa irrisão ter 1000 livros na cabeça e gelo no coração. Perdoa a mão que te prende a tropeços escarninhos. Muita rosa se defende pela abundância de espinhos. Foge aos gozos aparentes. Toda flor cai ao monturo, mas o fruto dá sementes que seguem para o futuro. Mas a glória que se inflama sem Jesus Cristo no fundo, quase sempre é treva e lama nos caminhos do outro mundo. não te exponhas ao perigo da tentação que te agrade, mas se tens Jesus contigo, não temas a tempestade. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte desse programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante a próxima semana. Às segundas, quartas e sextas-feiras, ao meio-dia. Às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas. E aos domingos, às 4 da manhã e ao meio-dia. Transmitido ao vivo, todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, pela Rádio Difusora M650 de Piracicaba, e todos os domingos, a partir das 9:30 da manhã, pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste, o programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999. Portanto, já são mais de 17 anos levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, conosco hoje, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Sérgio Aguiar e este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Antes de me despedir, eu tenho um último recado aqui, ó, lembrando, nos dias 17, 18 e 19 desse mês, nós receberemos aqui em Piracicaba a visita do orador do expositor espírita Roosevelt Andolfato Tiago. Ele estará no dia 17 no Centro Espírita O Bom Caminho, em Ártemis, apresentando a palestra Só a Reencarnação Explica, às 20 horas. No dia 18, um sábado, o Roosevelt estará na União Espírita de Piracicaba apresentando o seminário Saúde Integral. Olha, é imperdível. Saúde Integral no dia 18 pelo Roosevelt. Começa às 14:30. Então é uma grande oportunidade de ouvir esse palestrante aí, que eu tenho um grande apreço por ele. E no dia 19 ele ainda estará aqui com a gente, no domingo, às 10 horas da manhã, na União ainda, fazendo a palestra Esperança. Final de semana de muito trabalho, né? Eu vou ficando por aqui, desejando a todos os ouvintes um final de semana iluminado, uma semana iluminada, repleta de oportunidades, com muita coragem para que possamos aprender com as dificuldades, encarar essas dificuldades e que nos tornemos melhores a cada dia. Que enchamos o nosso coração de gratidão por tudo que temos, pois certamente temos muito mais a agradecer do que a pedir. Passo aqui as últimas palavras para o amigo Alex Bonafini e peço para Alex depois para você encerrar o programa com uma prece. Só temos a dizer, agora no final desse programa, que teve assuntos palpitantes, magníficos, cheio de amor e carinho, com essa narração, apresentação magnífica do Wilson, nosso querido amigo do coração, com o trabalho do Rodrigo, e com o nosso humilde trabalho, comentando o pouco que nós sabemos, né, Wilson, a respeito dessa doutrina tão vasta, tão belíssima e tão difícil, que nos concita a estudar, mas, acima de tudo, amar. Por isso, eu peço a todos e a mim mesmo, amemos. Amemos cada vez mais. Amemos, como dizia Chico Xavier, ao ponto de doer. Amemos a nós mesmos e amemos a todos, para que possamos sair do báratro das ilusões rumo aos céus de felicidade e de amor. Destarte, orando a Deus, nosso Pai querido e amantíssimo, a Jesus, o nosso governador planetário, irmão maior, e aos espíritos que nos rodeiam, que nos amparam, nos iluminam, nos orientam, que nos auxilie para que sejamos melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que estamos sendo atualmente, que possamos seguir por caminhos melhores, que possamos conseguir fazer silêncio no meio da algazarra, consigamos defender os injustiçados, daqueles que ferem a justiça, que possamos ter a capacidade de colocar um sorriso nos lábios e amor no coração daquele que chora, daquele que sofre, daquele que entrou na depressão e daquele que não tem esperança alguma. Que o amor seja o lema de nossa vida, o perdão o mecanismo de ação e o trabalho um constante maquinário para que possamos alcançar os nossos objetivos. E que seja feita, mestre querido, a vossa excelsa vontade e não a nossa. Que assim seja. Você ouviu na Difusora o programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Uma boa noite e até o próximo programa.